como fazer pra esquecer teu beijo. Ah, se eu soubesse como fazer pra corrigir teus defeitos. Se alguém me dissesse como fazer pra esquecer um dia de sol, um beijo na chuva, pra onde vou? Eu penso que você vem e o meu corpo também. Baby, eu já não sei viver sozinho sem você. Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim. Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim, é você perto de mim. Ah, eu vou além por você, meu bem, desvendar todos os segredos que você tem, te entregar meu mundo, meu corpo, minha alma, recuperar em um segundo toda a sua falta. Quero saber o que te faz a cabeça. Ah, se eu soubesse como aprender a te deixar sem defesa. Se alguém me dissesse como fazer pra esquecer um dia de sol, um beijo na chuva, tudo de bom que eu quero você já tem e muito mais, meu bem. Baby, eu já não sei viver sozinho sem você. Falta alguma coisa aqui, é você perto de mim. Baby, eu já não sei viver sozinho sem você. Falta alguma coisa aqui, é você perto. Você perto de mim.